Máscaras do tempo. Não vou amar algo que me mata por dentro. Não vou ficar sofrendo com as máscaras do tempo. E eu vago no labirinto, minha terapia ganha forma. Não lido com as situações, batendo no peito a preço de cobra. Um tiro na reta só imaginando uma vida que volta. Mas o problema, ambas atitudes estão no mesmo barco. A mesma bosta, a mesma brecha. Aquilo que sempre limita a nossa vontade, eu já não me engano. Deve ser orgulho na testa. Vive por aí em vão. Hoje tem orgulho de ser desse time em prol. A fórmula cínica de se envolver no game. Velocidade de frames por segundo. Cautelosamente mudo. Máscara da naturalidade. Faça que sua cara seja sua cara a metade. Não vou deitar. Viva de uma forma fragmentada. Na rota não vou desviar por medo de errar. Por tudo que nos fez correr, por tudo que te fiz chorar, do meu adeus e muito obrigado. Por tudo que nos fez viver, por tudo que me fez sentir, do meu adeus, perdão por todos os meus atos. Viver no estado de emergência, sinto emergindo direto do lado que vive, mentindo ao máximo ao centro da consciência. Medito nas bases, entrelaço minhas frases, tirando o extrato do ato, lapido meu quadro pra nunca perder minha coragem. O espaço e o tempo é um paradigma, só muito que indica a quebra do tabu da clínica. Não é fórmula química, é fórmula mágica. Vivo seguindo o destino, escutando o instinto da minha utopia. Agradecendo noite e dia de poder sentir essa nascente reluzente de energia. Não vou amar algo que me mata por dentro. Não vou ficar sofrendo com as máscaras do tempo. Não vou amar que me mata por dentro. Não vou ficar sofrendo com as máscaras do tempo. Ô vida boa, ô vida do mundão, onde qualquer pessoa é propícia à lei do cão. Eu sei que é difícil vencer nesse plano. Fácil na vida é tropeçar e descer pelo cano. Eu paro, penso, passo o pano. Eu tava tenso, até briguei com um mano chateado. Eu tô nesse mundão profano. Eu não sei de nada, se acertei foi por engano. Por favor, meu senhor, mais amor que rega a rosa cortada, uma rosa sem alma que não tem valor. Eu sou meu próprio devaneio, vi um ato soar mais que mil palavras. Perdoa de coração, eu vim aqui, foi pra lavar. Sujar é fácil, mais difícil é se limpar, se encontrar. É necessário, né, seu saro linda. Nossos anjos e demônios de novo se encontram. Temos um caso de amor de outra encarnação. Eu sinto coisas pinicando a pineal. Essa pineia me arrepia e o que eu sinto é real. Será que a gente precisa errar pra aprender? Acerte o certo antes que o erro venha acertar você. Eu vim aqui, fui pra pesar a lombra do mundo. O mundo não pesa minha lombra porque eu sou é de outro mundo. Não vou amar algo que me mata por dentro. Não vou ficar sofrendo com as máscaras do tempo. Não